pessoa e ecoe no tema vários rimadores, atores, locutores, levando a cura pra suas dores. Rap é a chave, invadindo todas as torres, abrindo portas, dentre grades e corredores. Sintonize as antenas, ouve a comunicação, chegando até você com muito mais informação. Em ação, preste atenção, muita atenção. Os guerreiros cantam com a alma e com o coração. Ô, João, então, pra mim já é o bastante. Tá em cima do palco, pra mim já é gratificante. Com amor no meu semblante, o olhar mais radiante, a mão no mic e um sorriso estonteante a cada instante. Vivendo com o Senhor, não precisamos de dinheiro. Fazemos por amor, quebrando muros pelo mundo. Se preciso for, tipo trem desgovernado, movido a vapor. Escute o clique de cada rima engatilhada, escute de cada rajada. Cantamos, encantamos, rimamos, adoramos. Soberano é o Deus que reina em todos os cantos. Levante, lute, faça sua história. Levante, lute, chegou a sua hora. Levante, lute, você não está só. O guerreiro Deus levanta, nem que seja do pó. Levante, lute, faça sua história. Levante, lute, chegou a sua hora. Levante, lute, você não está só. O guerreiro Deus levanta, nem que seja do pó. Guerreiro, não foge a luta, tá em jogo a sua glória. Entre o tempo e o espaço, cicatriz marcam vitória. No meu peito, Jesus Cristo, brasão, bate fracasso, almejando o alto monte em busca do meu espaço. Rimando contra a maré, vou contra só quem conspira. Quer ser mais um na lista, então pega o fim da fila, compadre. Com muita fé, tá calma, tô aliado. Dando tempo ao tempo, atravessando o maranado. Guerreiro que eu sou no ar, na terra também no mar. Conquistando territórios, avante, que é pra marcar. Hasteando minha bandeira em território oponente. Levando tudo ao chão, aquilo que tiver na frente. Consciente, em Cristo, é a fé na minha vivência. A essência que traz leveza, a consciência, inteligência. Na travessia do deserto, qualidade que não falta pra encarar de peito aberto. Se precisar, vou lutar, guerrear sem desistir. Fazer cair os muros que impedem de prosseguir na busca do desconhecimento. Conhecido, destaque foi encontrado. Guerreiro que dá o sangue pro rei ser coroado. Levante, lute, faça sua história. Levante, lute, chegou a sua hora. Levante, lute, você não está só. O guerreiro Deus levanta, nem que seja do pó. Levante, lute, faça sua história. Levante, lute, chegou a sua hora. Levante, lute, você não está só. O guerreiro Deus levanta, nem que seja do pó. Dê um soco na mesa, mantenha sua postura. Só quem tá na luta fortalece a estrutura. De alma lavada, firme na minha fé. Novo conceito é o nome, se é pra ser, então já é. Eu tô nesse caminho e sei pra onde vou. É estreito, tem espinho, mas eu tô com meu Senhor. Só quem faz por amor, firmou, merece palma. O brilho de um olhar é inspiração pra alma. Foram dadas cartas, a vitória tá na mão. A quadrilha tá formada, Deus é o poderoso chefão. Um amor pra recordar, o que é bom tem que lembrar. A vitória tá na frente, quem quer tem que buscar. O sonho de alcançar ninguém apaga, a vida é certa. A esperança nunca morre no coração de um poeta. Do lado de cá ninguém apaga nosso brilho. Tô com força pra lutar como o pai luta pelo filho. Vê cada resultado, motiva e emociona. De Deus vem a força que de dentro me aciona. Então dá valor em tudo que conquistou. O privilégio foi seu, pois tem uns que só levantou. Levante, lute, faça sua história. Levante, lute, chegou a sua hora. Levante, lute, você não está só. O guerreiro Deus levanta, nem que seja do pó. Levante, lute, faça sua história. Levante, lute, chegou a sua hora. Levante, lute, você não está só. O guerreiro Deus levanta, nem que seja do pó.